Charlie 6321, reautorizado nível 380. 3280, muito obrigado, 6321. Né? 1 decimal 9, boa tarde. Direito 219, coronel 395, boa tarde. Tango de Bravo, 120 graus, 10, nós reporte novamente no solo. Eu tô parando o solo, Tango de Bravo, senhor. Coronel, tem bom. 0541, puxa, como o tráfego ingressando parte 4 para Pampa 32, fica atento ao mesmo, reporte um solo controlado com vento 120 graus, ano 3 nós. Visual com tráfego, vai encontrar no solo, guardião. Vindo Juliette, tenha uma boa tarde, informa o tráfego efetuando pouso no pátio do Grael, que o helicóptero da venda. Efetuou alguma chamada ao controle anteriormente, para o número 23? Afirmo, só para informar que a gente mantém nível 1 no 0. Certo. Salvador, voo 1077, está com 142 a bordo, 4 horas e 5 de autonomia, alternando Campinas pronto para o táxi. 2142 a bordo, altímetro 1012, táxi via Juliette e Alfa no ponto de espera torre 1 noite decimal 6, bom voo. Via Juliette Alfa, ponto de espera 1186, voo 1077. Já está no solo para o corpo, senhor. Decolo 52, controle 119, decimal 8, bom voo, boa tarde. 198, 3217, obrigado. Positivo. E boa tarde, está 3217, passa 1000, saída da EL. Boa tarde, está 3217, contato radar na decolagem, suba a Flávio 360, mantendo saída da EL, Leda Bridge. Da EL, Leda Bridge, está 3217, 360, subindo. Uno 399, chame agora Centro Recife 3325, Altena 251, tem bom voo. 3325, 251, boa. Controle Altena 8002, muito boa tarde, está cruzando 180 para 140. Informe. Boa tarde, 8002, contato radar, desça para o nível 040, autorizado a chegada, bom, centímetro 9012. 9012, descendo para o 040 na bom, se libera a velocidade. Pessoal de velocidade a critério. Obrigado. Salve, voo no 755, pronto, puxa, vem estacionamento, ponto 8. Autorizado no 755, chama para o táxi. Chama na táxi, no 755. No táxi via Índia e Alfa, seguindo o Boeing da Golf, vai passar à sua direita no ponto de espera, torre 1 noite, sinal 6, bom voo. Índia e Alfa, ponto de espera 10, torre 186, obrigado, seguindo a aeronave, contornar 4719. Golf November Lima, autorizado decolagem 10, vento 120 graus com 12 nós. No 395, táxi via Alfa Juliette para o portão 4, observando o Airbus que vai sair no táxi. Alfa Juliette, portão 4, observando o Airbus, o Mono 395. Torre Salvador, boa tarde, voo no 077, ponto de espera da 10 para o Sul. Tarde, 077, ali mantém, cabeceira 10. Ali mantém, voo no 077. Temos o 360 pré-aprovado, aceita? Aceitamos. 7, autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17, saída Gole, transição Ofito. Decola da 10, curva direita, controle 1119.8, aciona 5042, coteja. Ok, 360 Brasília, Upper Zulu 17, executando Gole Ofito, curva pela direita, controle 198, transponha 5042. 1925, cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Falo Salvador, Webjet 5729 na posição 7 para push direcionamento. 5729, aguarde, será o próximo para pushback no setor. Aguardo para o push direcionamento, grato. Boa tarde, contato radar na decolagem, suba para o nível 280, mantendo Del Leda, após Leda, direto para Porto Seguro. 280, Leda. Gecko Delta, controle, prossiga. Três, dois, um, chame agora centro Recife, 3325, alterna 251, tá bom? 3325, 251, obrigado, é 321. Pioneiro 2355 milhas nordeste de Salvador, serviço da terminado, chame agora controle Aracaju 203, tá bom? Pioneiro 23, chamará controle Aracaju 120 decimal 3, grato, boa tarde. Confirma, a posição nossa é número 4? Está aqui notado o número 4. Ah, ok. Agora sim, tem alguém chegando, obrigado. 1-2-0 graus, 1-0 nós. Tá iniciando a rolagem, gol no 077, pistão no 0. Gol no 755, pronto, tá? Tem 1-2-7 a bordo, 3-20, alterna a cabina. Olá, pessoas a bordo. 1-2-7. 2127 a bordo, altímetro 10 no 2, táxi via Juliette e Alfa no ponto de espera torre 18 decimal 6, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 10 bom domingo. 25729, coordenação com a equipe de solo, faz passagem do banho da Gol na retaguarda, autorizado para o pushback somente, chama para o táxi. Juliette 5729 na escuta. A sua escuta, prossiga. Coordenação com a equipe de solo, faz passagem do Bain da Gol na retaguarda, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Autorizado para o inspecionamento, vai chamar para o táxi. O AG 5729, obrigado. ...077, decolo 58, controle 119, decimal 8, tomou voo, boa tarde. 098, até a próxima, 077, bom feriado. Salvador, buenas, 6720 da web, 5 X-Ray. Controle Salvador, boa tarde, voo ONU 077 decolou, decolou confirmando na Dael na pista. Positivo, conforme vigilância. Web 6720, identifique, desse mantenha 040. 040, 6720 na bomba. Então, 8002 para 2000, livre ILS em forma estabilizada. Para 2000, livre o ILS em forma estabilizada, então 8002. 14710, livre decolagem, correção, portão 14711, livre decolagem no zero, vento 120 graus, 10 nós. Decolagem no zero, portão 4711. Espera da restrição de altitude, o TAM 862? Livre. Aqui é com Delta Torre 186. Torre 186. Torre, Mike, é com Delta, transfere. Eco Delta, reporte agilizando 2 milhas da 17. Ajuste 1012, o vento 120 graus, 10 nós. Cabo, tá na proa da rotatória, vai curvar a esquerda, informará, só queria confirmar quantas milhas. Final de 2 milhas da 17. Final de 2 milhas da 17, Mike, Eco Delta. Canal 4711, decolo 01, controle 119, decimal 8, tem um bom voo e boa tarde. Salvador, boa tarde, o Pantanal 4711. Pantanal 4711, boa. Suba ao 360, contato radar na decolagem, saída da El, mantenha o PC da saída. El 360, Pantanal 4711. O Alfa está modulando na frequência do controle de Salvador. Solo Salvador para o táxi, Webjet 5729, alterna Guarulhos. 125 a bordo, autonomia 3 horas e 30 minutos. 21125 a bordo, altímetro 10 no 2, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 18-6, bom gol. Táxi via Juliette Alfa no ponto de espera, monitore torre 18-6, obrigado, 529. Colega, frequência do controle de Salvador, ok? Para a escuta. Até 20 pode ser via? Até Duna? Pode, se informe estabilizado. Para estabilizado, vem até 20. Dan 3190 transfere. 3190 identifique, é o 050 na malha. 050 na malha, pode voltar, senhor? Pode. Então vamos embora. Autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 10 nós. Autorizado a decolagem no zero, vamos lá, 755. No 077, sub e mantém o nível 200 restrito, chame o centro Recife, ano 3325. Restrito 200, restrito 1-3-3-2-5, 1-0-7-7, boa tarde. Lembro Bravo, está transmitindo na frequência do controle Salvador. Fala, escuta, hein? Então, 8002, torre 18-6, bom pulso. Muito obrigado, 18-6 até a DEP. Boa tarde. 098, boa tarde. Salvador, WebJet 529, no ponto espera. Boa tarde, WebJet 529, mantenha a posição. Mantenha a posição, 529. Torre Soteropolitana, muito boa tarde. É o TAM 8002, passando sim, vai baixar travado. Boa tarde, TAM 8002, o vento 120 graus, 10 nós, tem pouso autorizado, pista 10. Autorização, pouso, TAM 8002. Salvador, Papa Sendo, Papa Carol, Cabrago. Confirme. Papa Sendo, Papa Carol, Cabrago, decolado de Garacruz para Salvador, aqui em 1506, 0154 no transporte. 0154, 0157. Ah, desculpe, 0157, ok? Positivo, Oscar, Cabrago, mantenha 1.500 pés. Informe ingressando no corredor Interlagos. Positivo, mantenha no 1.500 pés, ingresse corredor Interlagos, confirme a procedência. Costa Cabral, confirme o equipamento. Autorizado no 925, chama para o táxi. Identifique, deixa o 060 na Mari. Identificou, agora o 060 na Mari, 4234. 3190, livre LS para 2000, 1012, informe estabilizado. Firmativo, 2000 direto, ponto atrás estabilizado, está 3190. Posso ir referência com o Salvador, já está visual, pode ser direto para 2000? Controle 199 decimal 8, aciona 5075, coteja. Na comunicação com as demais aeronaves, o Índia November Alpha, se estiver copiando o controle, por gentileza, entre na frequência de coordenação livre. November Alpha na escuta do TAN, é do Pantanal 4719? Pantanal 4719, chame o centro Recife, 13325, sub mantenha restrito inicialmente o nível 250. 3325-250, boa tarde. Cara, não se manca, né? Mantém cabeceira 10. A linha mantém cabeceira 10, 5729. Estou localizador MSA20. Torre 186, bom pouso. Já. TAM 3190 para 2000 livre, informe estabilizado. Bom dia, November Alpha, você está transmitindo no controle Salvador, irmão, presta atenção aí. No solo 08, direita 119, solo, boa tarde. Direita 19 graus, boa tarde, tem 8002. Confirme chamada para o solo. All in ar, tem livre decolagem 10, vento 120 graus, 10 nós. Alinhado, livre de colagem, WebJet 529, obrigado. Formação Yankee, Brasília no 360, se tiver nossa autorização, estamos prontos para a cota. Temos o 380 pré-aprovado, aceito? Afirma. Autorizado Brasília, nível 380, via Perzulu 17, saída Gole, transição ao Fito. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5103, coteja. 1012. 1012, guardando o salio, MSA20. Um ofito, decola da 10, curva direita, acionando 5. com 103, controle 1198, da 3567. Da 3567, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará para push acionamento, 3567. 002 na escuta do solo. Boa tarde, solo, afirma 8002. Taxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10, tem 8002. T20, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Pouso, mestre 20. Web 5729, decola 10, controle 119, decimal 8. Bom voo, boa tarde. 198, muito obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, Objet 5729. 5729, contato radar, vigilância. 9, haveria a possibilidade de voar na proa de Israel? Haveria, livre. Obrigado. Uno 755, chame Recife. Uno 3325. 3325, 755. Solo Salvador, Gol 925. Pronto para o táxi. Gol 48 a bordo, 3 horas e 56 minutos de autonomia, alternativa Campinas. 2148 a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1986, bom voo. Táxi Índia Alfa, ponto de espera da 1086, boa tarde, obrigado, 1925. T20 no solo 13, direita, chama o solo 121, decimal 9, boa tarde. Se vai direito, chama o solo 1219, senhor Web, 6720. Boa tarde, Gol 925, ponto de espera da 10, está pronto. Aeronau 25, a linha decola, piste no 0, vento 120 graus, 10 nós. A linha decola da 10, Gol 925. Torre 18,6. Nossa, abraço. Torre Papá Tango, Aeronau, abraço. Tango Oscar, Oscar Bravo, reporte rotatória. Ativa a intenção, é pouso na 1-0. Onda de calça. Olho azul 4234 vai atingir o 060 para prosseguir na descida. Intenção é pouso na 1-0, Oscar Bravo. Azul 4234 para prosseguir na descida. Ok, para 3000 com 1012. 3.000 com 1.200, 4.2, 3.4. Controle, voo no 755. Voo no 755, prossiga. Adiante, tá? Ativo, dá presente posição, Oscar, Oscar Bravo, iniciei 360 pela esquerda. Afirmativo, 360 pela esquerda. Chame 125 com 1 e 1288, comandante. 125, 1 e 288. 720, graças a Deus. O azul 4234 reduza para 209, desça para 2000 e informe estabilizado. 2009, descida para 2000, chamada estabilizado 4234. Decolou 16, controle 119, decimal 8, tamo ver, boa tarde. 19-8, bom domingo, muito obrigado. 925. Boa tarde. Boa. Estabilizou, tá? 3190 visual. 3190, contato com a torre agora, 18-6. 18-6. Controle de Salvador, boa tarde. Bom, 925. 925, contato, vigilância. Torre Salvador, Eltan 3190, estabilizado. Baixa 3190, sua reportagem externa baixada e travada, ajuste no 0 no 2. Mendoza, reporta. Oscar Bravo, negativo, prosseguir para 1-0. Você vai manter esse setor, como tem o primeiro tráfego, depois já tange a próxima marcador externo, e já temos outro tráfego já em seguida, já próxima posição Duna, é um Embraer da Azul. Você vai seguir os dois tráfegos, o que aguardando a passagem dos dois. Oscar Bravo, inicie 360 pela esquerda, aguardando nesse setor. Ok, então, meu carro está para a 1-7, está devolvendo o trabalho, hein? Passou externo, baixo travado, 3190. Tem pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso, 3190. Oscar Bravo, então vai prosseguir para 1-7? Pode ver, se facilitar um pouco mais. E questão de velocidade, Oscar Bravo, você vai ter que aguardar a passagem dos 12. Porque prosseguindo para 1-7, vai reportar então final de 2 milhas. Ok, vai pousar após o... Tá, Matheus? Verificar, reporte final de 2 milhas para ver se tem condições, Oscar Bravo. Matheus, Bravo. Condição de agilizar, Oscar Bravo? Matheus. Dois, três, quatro, estabilizado, visual? Estabilizado e visual, 4234. Torre, 18-6, bom pouso. 18-6, boa. Salvador, boa tarde, 4234 da Azul, tá estabilizado e visual no ILS. Certo, continua a aproximação, aguardando pista livre, Azul 4234. Continue a guarda, 4234. 2 milhas, o Oscar Bravo, da final da 197.